confesso que viver é uma batalha. É bem melhor não deixar falha. Tô no fio da navalha, mas o arquiteto além do teto som espalha. Ritmo da floresta, da minha lista exclui o que não presta. Verso, prosa, rima, eu continuo rindo, representando o saci e seu cachimbo. Falo no ato, não precisa de contrato. Foto não é fato, enfeite, porta, retrato. Luz, câmera em ação, sou cantor e não ator. Stop, hack, rewind. Aquele que fala, refala, escreve, canta amor. Aquele que fala, refala, escreve, canta dor. Aquele que fala, refala, escreve, canta amor. Aquele que fala, refala, escreve, canta dor. Olha só quem chegou, o beijo do beija-flor. Vem do interior, o verso do versador. O verso do versador. O verso do versador. O verso do versador. Fast food sem sangue, efeito bumerangue. Joga semente e ela nasce num instante. E na estante, livro do Edson de Abreu. Friso aqui, a poesia não morreu, renasceu. Música é física pra quem não leu. A mão é só a guia, o coração quem escreveu. Eu cantei, rua de terra, tamassei. Em meio de mosaicos, meditei, acreditei. Que arte é sem limite, faço tudo. Samba em prelúdio, rap no estúdio. WM canta a vida ótica de outro mundo. Uns chamam de poeta e outros de vagabundo. Aquele que fala e refala, escreve, canta amor. Aquele que fala e refala, escreve, canta dor. Aquele que fala e refala, escreve, canta amor. Aquele que fala e refala, escreve, canta dor. Olha só quem chegou, o beijo do beija-flor. Vem do interior, o verso do versador. O verso do versador. O verso do versador. O verso do versador. Eu vou te seduzir, te trazer pro meu quintal. Vou te seduzir, te trazer pro meu quintal. Não é ladrão de varal, não. Eu vou te seduzir, te trazer pro meu quintal. Vou te seduzir, te trazer pro meu quintal. Não é ladrão de varal, não. Eu sou ladrão de varal, não.